Asushyanam va sushashtva pragina vadamicha brachase gatasu nagatasomicha nanushoshanti panditaha utastva kachilamidam vashime samupastitam anariustam asuagyam agirtikaram ajuna Galibiamas magamaha Parta naitai upapadiate Kishudram hidram yubalyam Tiaktotishita parantapa Saruam guhyatimam Uaha srine paramam vacha Ishitozimidritamiti Tato vakshyamitehitam Aram sarvam bhutanam hidriche arjuna distitati brahmaye sarvam bhutani yantra hudani mayaya tamivacharanam gacha sarva bhavena bharata tat prasad param shakti stanam prapsyasi shashuvatam Sarva dharmam parityava mamekam sharanam vraya ahantva sarva pabebhyo mokshyami mashushaha Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem. E, no entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Parta, não cedas à inação, isto não é digno de ti, ó tu conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério brâmico. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chave. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema Shakti. E eu, como o Ikshara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza.